ou sai daqui. Antes eu vou confiscar o que tiver aqui. Eu quero essa TV, eu quero sonho e sorrir. O que mais você tiver, eu te mantenho, eu dormi aqui. Tu não me rola não, tu faz um dia aqui. Tenho a tempera de você, tu tem 3 horas pra sair. Eu tô aqui pra te mostrar o dia até. O dia até. O dia até. O dia até. Eu confisco, eu confisco. Esse é o meu trabalho. Eu confisco, eu confisco, eu confisco. Eu sou da lei, sou trouxa, eu confisco. Eu vou pra onde eu devo ir? Mano, mesco, cheiro que ninguém aguenta. Multidão solitária que a cidade alimenta. 10 horas da manhã, campainha, tocou. Oficial de justiça, logo ele avistou. Eu tenho aqui intimação, se eu sair daqui. Mas esses eu vou confiscar o que tiver aqui. Eu quero essa TV, eu quero só isso aqui. O que mais você tiver, eu te vou até dormir aqui. Tu não me rola não, tu faz hoje aqui. Só tem com pena de você, tu tem 3 horas pra sair. Eu confisco, esse é o meu trabalho.